Alto Lagoa, está precisando de LS X-Ray. 888, continua a aproximação agora, por favor. Olha. O Rumba 65 está no pátio militar com 09 a bordo, plano instrumento para Natal, nível 090, solicita autorização e acionamento. Rumba 65, boa noite, aguarda o instante, pode? Para o ataque 6313, 123 a bordo com 347 acionando o galhão. Autorizado o táxi e ainda até o ponto de espera. No ponto de espera, chame a torre 118-95, ajuste no 020, bom voo. Autorizado o táxi, 895, ponto de espera, comunique-se. É 303. Chame 6224, Juliette, portão 3. Juliette, para o portão 3, combinando. Salve, boa noite, eu vi o canal 22, já tinha um ano, agora está de lá, tá 3305, boa noite, número 2 para a cópia, aguarde. Aguarde, tá 3305. Doutor, eu vi o 2. Boa noite, autorizado táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, posição prevista 7, assente ao sinalizador. Alfa, Kilo, pátio 3, assento ao sinalizador na 7, prevista de troca. Pronto, cópia. 165, autorizado Natal, via Golf 677, nível 090. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Conde, aciona 0260, controle 119, decimal 35. Autorizado Natal, 090, perfil Golf 677, decola da 10, primeira curva à esquerda. Bomba 65, cotejamento correto, um pátio militar, autorizado o acionamento, reporte táxi. Bomba 65, tem condições de decolagem a partir da interseção? Cliente para o táxi, chama a torre, 118-95, bomba 65. Cuidado partida para o táxi, chama a torre, 18-2. Olha, me falei, vou anotar até. Triplo 8 da Gulli, Uro. Uro 888, boa noite, autorizado táxi via Alfa. Reporte antes da Juliette. Via Alfa vai reportar antes da Juliette, triplo 8. 150 graus, 10 mais. 30, pois é 10, vou no 970. Prosseguimento. Via Peso 7, nível autorizado 330. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue o perfil de saída Puca, transição Caju, aciona 5112, controle 119, decimal 35. Autorizado o Recife, nível 330, decola da cabeceira 10, com primeira curva à esquerda. Na saída Puca, transição Caju. Recebe o Zulu 17, segue com o plantão de voo, aciona transponder 5112 e o controle Salvador 119-35 da 3305. 3305, contagiamento correto no portão 5, reporte pushback acionamento. Reportará, TAM 3305. 1888, segue táxi, Juliette, portão 8. Juliette, portão 8. Boa noite, Alfa, confere. Confirme o nível solicitado. Ano 4959, autorizado Ilhéus, via Golfo 677. Ponte conforme rota, nível 140. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Coral. Aciona 0270, controle 119, decimal 35. Autorizado, Miguel, nível 140, rota contrário, plano pela Golfo 677, decola da 10, curva direita, perfil da saída Coral. 0270, no transponder, 119-35, controle Salvador, azul 4959. Azul 4959, protegimento correto no pátio 3, reporte para o pushback acionamento. Reportaremos para o acionamento 4959. Boa noite, 1970, livrou da nau. 1970, boa noite, autorizado táxi de Alfa e Juliette, portão 11, pátio 1. Alfa Juliette, 11, 1970. Para o Salvador Azul 2774, formação Alfa. Muito boa noite, Golfo 1170. Golfo 1170, continua a aproximação para o C10, ajuste no 020, vento 150 graus, 079. Aguarde a autorização de pouso. Aguardando a autorização, Golfo 1170. Aponte conforme rota, nível 180. Decola da 10, primeira curva direita. Segue com esse de saída Coral. Aciona 0275, controle 119, decimal 35. Seguro 0177, quando dá 10, deixou da Coral. 0275, transponder, controle 1935, azul 2774. 035, obrigado, boa. Pouso autorizado, Golfo 1170, pista 10. Autorizado, Pouso 1170. Pushback TAM 3305. TAM 3305, no 5, aguarde. Aguarda. 03305, 15 autorizado para estiver estacionamento, reporte táxi. Reporte lá táxi, 03305. Azul 5001, autorizado Guarulhos, Zambuzo 10, após Taubaté, nível 360, decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída da El, transição ótima, aciona 5116, controle 119, destino 35. Autorizado 360 para Guarulhos, decola da 10, com curva direita, subida da El Motiva. Intercepta aerovia Zulu 10, Taubaté. Aciona 5116, controle 719, 335 para Azul 5001. Azul 5001, transição Motiva, no 9, reporte para o estacionamento. Transição Motiva, vai reportar para o estacionamento 5001. Salvador, boa noite, gol 1170, ligou? Gol 1170, boa noite, autorizado táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 1170. Confirmando ali daquela partida de intenção, prossegue até a cabeceira. Da intenção. Está autorizado então a linha de decola, pista 10, 150 graus, 08. Boa noite, Aracaju. Informação em curso Alfa. Pronto, Cobre. Já temos a Alfa, pronto para Copa. 6224, prepara Puca. Correção, prepara a saída Conde, aguardando. Um minuto para Copa. Conde aguardando. Força táxi, 3305, com 68 a bordo, 3 horas e 10, alterna Fortaleza. 3305, autorizado táxi via Pátio 1 no Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, chama a torre 1-1-1-1-1-1-1-1-5, ajuste no 020, bom voo. Autorizado táxi via Pátio 1 no Índia, ponto de espera da 1-0-1-1-1-1-1-1-5, 3305, bom trabalho. Alô, boa noite, o Rio 5972, pensada. Tá, essa informação em Yankee, negativa em nave, autorização de 5972, número 2 para Copa e aguarda. 1170, de passagem a 2 da tá à esquerda, após Juliette, portão 62. Portão 62, observando a taxa do portão 1160. 1170. Geral 9973. Boa noite, número 3. Aguarde, esteja com a Zé. Eles não têm número BS 5 chama contrário? Primitivo, 1935. 1935, BS 5. Salvador, muito boa noite. O TAN 3305, ponto para 10, pronto. 3305, aguarda. Tem um bandeirante decolado com curva esquerda também? Assim possível, tem isso decolado. Afirmativo, mantém o ponto de espera ou está autorizado a manter? Mantém o ponto de espera. Manter lá, TAN 3305. Lembra 224, autorizado Paracaju, via Golf 677, nível 190. Decola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída, Conde. Aciona 0263, controle 119, decimal 35. Corrigir 190, 190 Aracaju, saída Conde, primeira curva esquerda. Golf 677. Transponder 0263 após 1935. 6224, controle 1935, no 3, reporte quando pronto. Reportará. Salvador Rio, 5974, sexta alfa, autorização 240, Carulhos. 5974, boa noite, alfa, confere. Número 3 para cópia, prepare a saída da L transição, módulo. 5972, pronto, cópia? Pronto, tá cópia. 5972, autorizado Galeão, conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída da El, Leda. Aciona 5120, controle 119, decimal 35. Autorizado para o Galeão no nível 360, decolagem da Serra Cabeceiro 10, com a primeira curva à direita na subida da Euleda, transponder 5120, controle 1935 para o Rio 5972. Rio 5972, protegimento correto no pátio 3, reporte para o especionamento. Bota lá para o especionamento 5972. Geral 9973, autorizado com fins, via piso 110, após conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita, segue perfil de saída da EL, transição Motiva, aciona 5114, controle 119, decimal 35. Para com fins 360, na posição 10, conforme rota do plano, decola da 10, curva direita, descida da EL, Motiva. 1-4, eu transpondo essa Federal 9973, controle de saída, Federal 9973. Federal 9973, transição Mótima. November Oscar Whisk, número 2 para a cópia, aguarde. Quero fazer o 149-59, no pátio 3, autorizado por estiver estacionamento, reporte táxi. Reportaremos. 0 graus, 629, 330. E decolagem 3305. Azul 5001 no ritmo para puxar estacionamento. Azul 5009, 8001 no 9 autorizado, puxar estacionamento é apostado. Autorizado, senhor ataque, azul 5001. Três 305, decolagem 21, controle 119, decimal 3. Será 35, tá Federal 9973, no pátio 3, número 2, aguarde. Transição 723, GLS, pista 10. 1723, pouso autorizado, pista no 0, 150 graus, 059. Livre a pista 10, na 723. Azul 2774, aguarde para início. É, 2774. Alfa Azul 4959, POB 64, nossa autonomia de 4 horas ao Fernando Maceió. 4959, autorizado táxi, via parte 1, vinde até ponto de espera. No ponto de espera, chame a torre 1118 decimal 95, na lista 202011. Pátio 1, Índia, quando lá sobe 195, 1020, o ajuste azul 4959, boa. Pátio azul 5001, 105 a bordo, 435, voltando a galeão. Azul 5001, autorizado táxi, reporte através de portão 612, em ajuste no 020. Reportando através do portão 612, azul 5001. Federal 9973, coordeno com a equipe de solo, após o táxi da TR, inicia e chama táxi. Acordando, Federal 9974. Eu saio, autorização, Jorge. Aeronaves modularam ao mesmo tempo, Rio 5974, 1 minuto, cópia. Suscrito, 5974. 5001, segue a retaguarda da TES, via Pátio 1, até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 1, 1895, ajuste no 0201. Pode seguir o táxi para o azul 5001, via Isa, chamará no ponto de espera, a torre 1895, azul 5001. Fala igual no 723, Gabriel. Bona 723, boa noite, autorizado o táxi de Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa, mantenha antes da Juliette. Rio 5974, pronto, cópia. 3178, passando sim para baixada e travada, estabilizado na LS X-Ray, pista 10. Consiga, 5974. Rio 5974, autorizado Guarulhos, VPZ 10, após conforme rota. Nível 340, decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Dial, Leda, Motiva, aciona 5126, controle 119.35. 5974, autorizado, Guarulhos 340, decola da 10, curva à direita, Dial, Motiva. O transponder 5026, controle de saída 119.35. E o 5974 já está em Motiva, Leda Motiva, e já pronto para o posicionamento 5974. Em 5974, transponder 5126, número 3 no setor, aguarde para o posto. 5026, número 3 aguardando 5974. Transponder 5126, 5974. Sim, Matheus, 5126. O azul 5001 vai ter que manter a posição, vai ter que tomar um registro. Confirme o azul 5001. Afirmativo, o azul 5001 está mantendo a posição. Gente, reporta quando pronto para o táxi 001. Está constará. Canal 9973, autorizado táxi, reporte para ingresso no pátio principal, ajuste no 020. Autorizado táxi, reportará para ingressar no principal, no 020, que será o 9973.

Eu acho que o risco do jogamento correto, confirme o seu bem baixo. Boa. Sim, 001, na verdade, está pronto para reiniciar o táxi. Confirme, solicita retorno? Negativo, a gente vai estar pronto para reiniciar o táxi para a cabeceira 10. Gente, Azul 5001, motorizado táxi, via parte 1, indo até o ponto de espera, no ponto de espera, chama turno 1, 1995, ajuste no 020. Parte 1, indo ao ponto de espera, 1895, Azul 5001. Rota 3, 178, aproximando-se da Juliette. Então, 3178, dê passagem em Braia da Azul, taxando para o ponto de espera, após ingresso Juliette, portão 10. Após o Azul, Juliette, portão 10, tá? 3178. Rota 274, olha o táxi, 68 a bola, 3h40, dando a vitória. Azul 2774, autorizado táxi, reporte para ingresso no pátio principal, ajuste no 020. Eu já até que eu vou passar o ingresso, parte principal 2774. Autólogo 1134, ciente da informação Alfa, autorização Maceió. 1134, boa noite, Alfa confere. Prepare saída Pucca, transição Caju, aguardando cópia. Pucca Caju, aguardando, 1134. Rio 5974, coordena com a equipe de solo. Assim que o ATR livrar a retaguarda, inicia e chama táxi. Tenta o ATR já autorizado, puxa, acionamento, chamando o táxi 5974. Rio 5972, box 7, pushback, acionamento. Rio 5972, número 2, inicia a tua guarda. Salvador, muito boa noite, Azul 5001, no ponto de espera da 10. Sim, 22-1, mantenha ponto de espera. Vamos aqui, 001. Federal livre, 140 com 8 nós. Iniciando, 973. O 774, de passagem a voz da TAM, ingressando na Juliette, após, pátio 1, ilha, até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 1, 18, décimo 95, ajuste no 020, bom voo. Provavelmente o da TAM, consegue ver ainda a ponte de espera 290, da dura 774. 01, 010. Contato com a Bento. Proceda. 1134, autorizado Maceió, via piso 17, apaixonando rota, nível 350. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue o perfil de saída Puca, transição Caju, aciona 5134, controle 1, 19, 35. 350 autorizado para Maceió, piso 17, decola 10, curva à esquerda. Subida Puca, Caju, 5134, eu transformo, 1935, eu controlo, gol 1134. 1134, transição Caju. Transição Caju, gol 1134. Pedimento correto no portão 11, reporte para o pushback e acionamento, 1134. Reportará, gol 1134. Puxa, alinhamento 234, posição para o 3, puxa o Xené 6224, número 3 no seu trabalho. Salvador, boa, 2774, ponto de espera pronto. Excelente, 2774, mantém a posição. Mantém. Salvador, boa noite, eu vou 1868. 1868, boa noite, continua a aproximação, aguarde pista livre. Torre Salvador, Salvador, autorista para o táxi. Autorizado o táxi até a interseção, chamo para ingresso no 7 de novembro, Oscar Whisky. Já está o próximo, no 7, Oscar Whisky. Azul está livre de decolar, 150 graus, 07 nós. Livre de decolagem, azul, 50, 01. Pushback no pátio 3, assim que eu me livrar em Itaguara, será autorizado. Sim, muito obrigado. Rio 5974, para o táxi com 03 a bordo, 335 do Tomomil, alternando da linha. Rio 5974, autorizado táxi via pátio 1, no Índia, até ponto de esfera, chame torre 1, 18, 95, ajuste no 020, bom voo. Isso 020, quando pronto, no ponto de espera, CDZ com 5, Rio 5974. Com 972, coordenando com a equipe de solo, assim que o voo livre a retaguarda, inicia a chama táxi. Está livre o chipec coordenado com o pessoal do solo e após livrar a aeronave na nossa retaguarda, com 972. 029. Livre ponto, 190, voo 968. Azul 2774, após o tráfego na final, ali mantém. 4, tráfego nacional Lima tem azul 2774. Salvador Rio, 5974, ponto espera 904. Gente do Rio, mantenha a posição. Mantenha a posição. Espera. Os 4-2, direito no 2-1-1. 2-1-1, direito, voo 868. Salvo Salvador, voo 868, livro 1, muito boa noite. 868, boa noite, autorizado táxi de Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, 868. Autorizado, se tiver estacionamento, reporte táxi. Autorizado, semana táxi com 1-1-3-4. Além do trem, Rio 5974. Os 44120 decimal, corrija, 119 decimal 35. 935 do 774. Rio 5972, 2 a bordo, 3 horas e 5 minutos de autonomia, está alternando Guarulhos. Está autorizado a alinhar e decolar 17, 150 graus, 07 nós. Autorizado a decolar 17. 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, Zero chame torre 118 decimal 95, ajuste no 020, bom voo. Aeroporto Internacional de Salvador, informação alta. decolagem da 17 no número 3. Sim. Oi, boa noite, Rio 5972, faça uma ponte de espera, como número 2, tá? Gente, mantém a ponte de espera, gosto. Espera a ponte de espera, só aqui. Oi, muito boa noite, o Xenia Viatura 24, tudo bom, tudo bem, também. Chega, Xenia, aguarde só um instante. Tudo. 15, alternado, Aracaju. Polônia 34, inicialmente, táxi hotel através do portão 612, aguardando inscrições. Esse é táxi ao portão através 612, aguardando, vamos com 1134. Os 471-1935. 1935, O Rio tá livre 150 graus, 079. Rio 59, 74. Tanca 6224, Lima, tem. 34, observa a aeronave da companhia parqueando no portão 01, após prosseguir o ataque via Índia até o ponto de espera pistão 0, quando lá torre 1-1-8-95, ajuste no 020, bom voo. Ok, essa aeronave, a Índia, torre 295, voo por 1-1-34, vamos lá. 5974 aos 48-1-1-9-35. 935, Rio 5974. Decolagem 6224, 150 graus, 6219. Decolagem, o CN 6224. Salvador Azul 4107, espiral, estabilizado. 4107, ajuste no 020, vento 140 graus, 612 nós, pouso autorizado, pista 10. Pouso autorizado, pista 10, 4107. Zero, controle 1-1-9-3-5, por favor. Boa noite, muito obrigado. Venha 4-0, boa noite. Formação curso alfa, copia galeão 4-0-0. Formação alfa, ciente, pronto, cópia. Venha 9-6-4-0, autorizado para o galeão, via rota do plano de voo, nível 4-0-0. Perfeito, saída da El, Leda, direto, posição Irumi. Curva direita após decolagem, pistão 1-0. Transponder 5141, frequência do controle, Salvador 119.35. Autorizado 400 Galeão, rota confirma plano de voo, decola da El, Leda direto Irumi, com curva à direita após na pista 190, 5141, 1935, controle de saída na posição 7 para o, 6 para o pushback saneamento. E 9640, cotejamento correto, no empate 3, autorizado, pushback saneamento, chame plano para o táxi. E o repuxo, saneamento, chama táxi, 4-9640. Autorizado está via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette para 09. Correio, boa noite, voo 1134, quanto espera 10 para 1134, ali mantém, deixa eu ver. Ali mantém 10, 1134. Ao 551-1935, Mauro. Ao decolagem, voo 1134. Solo Rio 59640, pronto táxi, 3 a bordo, autonomia 0320, alterna, Guarulhos. Rio 9640, observa a nave da Azul ingressando no Pátio 1, após prossiga. Pátio 1, táxi em dia até o ponto de espera, pistão 90, quando a torre 118 decimal 95, ajuste no 020, bom voo. 020, ligue táxi. Baixo Índia, ponte 090, 1895, está na sua escuta, tenha uma ótima noite, obrigado. Novamente. Aeronave, mando o sinal para o contato, onde eu quero...